Salvador, muito bom dia, o seu nome é 225, quanto nome é que você quer? Meu nome é 225, bom dia, senhor de identificação, está autorizado a chegar da Bonfi, confirme já no endereço de descida? Eu sou isso, na verdade eu tenho que levar a Bonfi, mas eu estou passando a Bonfi. Gente, quando o endereço de descida está autorizado a descida para nível de voo 050. 050, pronto, acabei aí. Bom dia, o Yankee Romeu Tango, de Serra Índia, Rússia para Serra Índia, Rússia. Vai lugar no 01-02 no VOB, cima na cintura de Evangelho, local de Serra Sul do Voo, região do Retiro, próximo a Duna, Cintia. Te manter sobre a área de voo visual, Yankee Romeu Tango, reposta para sobrevoo. Mato visual, reposta quando sobrevoo, Tango. Do 4234, chame Recife na frequência 125 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85, bom voo. 125452685, bom dia, bom trabalho, tá? Controle. Vai alternar local de sobrevoo, seguindo agora para a base naval de Aratu, já próximo ao hospital do subúrbio. Gente, Yankee Romeu Tango, reporte para sobrevoo. Reportará o Tango. Já para Recife, azul 4234, retornou negativo as duas frequências. Chamou na frequência 125 decimal 45? Afirmo, nas duas, 125 ou 2800. Azul 4234, tente novamente nessa frequência, os casos negativos no 28 decimal 8 e 126 decimal 0. Negativo, caso negativo 2545, 288, 260. Obrigado, bom dia. Vista 3, 10, o ajuste 1007. 3 metade dele é 7, 4, 2, 2, 5. Falou, pai. Abra o Mike Torre, 1895. Bravo Mike, bom dia, confirmando tanto, tá? Aperta na papá para ingresso pistão no 7, Serra Bravo Mike, o ajuste no 0 no 7. America 239, continue approach about Portland, Gian Dawen Lockett, Q1H1017. Report gear down and locked, 1017 America 239. Ingresso, Serra Bravo Mike. Terra Bravo Mike, autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceiro 97. Vamos pra minha missão, já dá. American 239, gears down and locked. American 239, Cleveland runway 10, wind 290 degrees, 3 knots, runway wet. Understand, clear to land, runway wet, American 239. Reporte para o curso do localizador. Parabéns, meu autorizado ILS SME. Vamos chamar alinhado 6225. Bravo Mike, ciente, mantém a posição. Aeronave para pouso agora na 110. Já passou o marcador. Vamos aguardar, Bravo Mike. Sapatão Serra Bravo Mike, atentando as três turbulências do Boeing da América, pousando na 10. Quando pronto, livre decolagem, pistão no 7, vento variável com 2 nós. Estabilizou no localizador Oceaner 6225. Sim, Oceaner 6225, completo sinal do procedimento TDS, transmissor 198, decimal 95. 295, picado 1. Nova vacated by SFO Fox Trot and contact ground 121, decimal 1. Alright, so we'll exit here 121, decimal 1, American 239, what's here? Opa, Torre Aracaju, Cordial, bom dia. Ó, oh, de novo eu falei errado. Torre Salvador, Cordial, bom dia. Oceaner 6225, estabilizado no localizador. Oceaner 6225, bom dia. Continua a aproximação. Reporta quando embaixo travado, ajuste no 097. Tem reporte embaixo travado comigo, 17 para 225. Serra Bravo, Mike, decolar 205, controle em 119, decimal 8, bom voo. 398 graus. Controle Salvador de Papateiro Serra Bravo, Mike, bom dia. Papa Tango, Serra Bravo, Mike, contato a nave Cláudio, está autorizado a sair da árvore, subindo nível de voo 280. Subir da árvore, subindo para 280, Serra Bravo, Mike. Cinco. Puxando a 6225, ciente avisar o capítulo? Ainda não. Reporta então quando o visual, por gentileza, ajuste no 097. Senhora, eu vou dizer para o visual. É 225. Visual agora a 1200 pés na 325. Tens livre pouso, estão no zero, vento variável com 2 nós, informa pista molhada. Sente livre pouso no 0625. Salvador, bom dia, 0509, meia sem identificação, deixa nível de voo 050 na chegada Mari. 050, chegada Mari, 050. Gente, Mike, é com Delta. Manati, confirma. Autorizado, Manati, um no meu cães, é Paulo 17 com curva direita, corredor axé, transponde padrão 0125, controle 198. Mike, é com Delta. Controle, Serra Bravo, mais. Siga. Cruzando 050, autoriza a PROD Abitude, está presente? Sim, vou autorizar da PROD Elefa, o Serra Bravo, mais. Elefa, Serra Bravo. Livre acionar, reporta ataque. Steel Gate, 11. Alright, they entered the ramp at Juliet, go to the gate, come back to 239, watch out. No solo 08, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Fox, trote 21, 1, 225, obrigado. Solo Salvador, muito bom dia, 225, libera na Fox, trote. Xanami 225, bom dia, táxi Alfa, Juliette 01 na porção. Alfa Juliette para 01, 62. Romeu, e aqui o Romeu Tango, a plataforma de Manati. O bairro de plataforma. Siga. Matilde, para evitar formações azul 5096, autorizado para o auditor, investidor 2010, ajustado 907. 907, autorizado para o auditor, temporada 8, peço graças ao azul 5096. Eu vou 1372. Informações do hotel, nível 370 pré-aprovado. Copia ou guarda a coordenação do 410? Vamos copiar o 370. Recife autorizado 370 via upper Whisky 58, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de subida Puca, Chamo, após Caju. 5454 é o transponder, controle 119.8. Cotejamento correto, chame pronto na posição 10. Trabalho. Sou o Fábio, CNS, reporte no posto localizador. Reportar estabilizado no posto 096. Helicóptero, nas proximidades de Duna, setor norte de Duna, 500 metros de terreno. Graças a Deus, passamos Serra Bravo Mike, chame Recife na frequência 28.8, caso negativo no 26.0. 1288, 1260, Serra Bravo Mike, grato, bom dia. Salvador, Bonigo no 095, temos a informação, hotel, autorização com fim. 095, hotel confere, prepara a subida Arbor e aguarda cópia. Quem está aguardando a saída Arbor no 095? aqui é pro Delta autorizado, ingresso e decolagem, pistão no 7, vento variável com 2 nós. Usado azul 5096. A gente compete sinal de procedimento, estamos em torre 1 no 895. 1 no 895, azul 5096, boa. Voo no 095, na escuta? Prossigo, voo no 095. Fugindo a informação, passei para o senhor a subida a boa, será a subida da El. Está pronto, cópia? Pronto, cópia, voo 095. Confins autorizado 360 via Upper Zulu 10 até Bridge, após Upper Zulu 16, segue conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de subida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar Tango, Victor Alfa. 5461 no transponder, controle 119.8. Válido com Via 360, Pesaru 20, Bridge, Pesaru 20. Decola 20, curva à direita da El, Leda, Motiva. Transponder 5461, controle 19.8. Posição 612, agora no 095. Procedimento correction pronto, no 095. Chamarelo. Mike Eco Delta, decolado azul no 7, controle 119, decimal 8, bom voo. 119, decimal 8, Delta, bom, obrigado, pelo. Delta 604, questão de identificação, está autorizada a chegada com Campo 604, descida nível de voo 180. 1.0, autorizada a chegada com a velocidade de produção. Controle Salvador, papapá, Mike, Eco Delta. Mike Eco Delta, mantém sob regras de voo visual direto no Anati, quando possível estimado de pouso. Certo, estimado, está estimando pouso 1142, Delta. 1142, copiado. 5326, autorizado a prova de pelo. Três, copiou o controle? 62, já escutou. Autorizado a prova de pelo. Alô? Gente, o Yankee Romeu Tango. 4489, desça 2000 pés, livre DLS, reporte no posto localizador, ajuste no 097. Foi pro 4489? Sim, ativo 4489, livre DLS, 2000 pés, reporte no posto localizador. Quanto era estabilizado 4489? Eco Delta, reporte livrando a CTR. Reporte lá, livrando a CTR, o Delta. Salvador approach control, Washington 6312, get a level 120, hotel information. Washington 6312, squawk identity, change until flight level 050, my arrivals. My arrivals, change to level 050, Washington 6312. Opo, Joelho. Obrigado, pra vocês também. Um abraço. Outro. 2121. Alfa, Juliette, posição 08, Brasil, 096. estabilizar localizador azul 4489. Complete nosso segmento TLS, chame torre 198, decimal 95. 295, Torre Salvador, 4489 azul. O 362, desça agora para nível de voo 050. 050, 050, 2. Plano embaixo gravado, visual com a pista 10, ajuste 0097. O 362 confirma a velocidade que irá pegar na descida. Autorizado, 240. Gente, o 35360 desça com a velocidade máxima. 45. 45, Salvador, bom dia, 3859, com a Abel. Então, 3859, ascendente que está solta, que está descida a nível de voo 080, a chegada a Bonfim. 80 na Bonfim. Baixar travado azul 4489. Azul 4489, livre pouso, pistão 10, vento variável com 3 nós. Livre pouso 4489. Q12 fly heading donut center 2000 feet QNH 1017. On a QNH 1017, descend 2000 heading to donut or something 312. Clear the alias, approach report on localized course. I call back your localized course or something 312. Coordenação aqui do solo, chame canal que se chama 372. Solo 25, libera via eco, solo 21, decima 1. Via eco 21, 4489. Solo Salvador, bom dia, azul 4489. 4489, taxa Alfa, mantenha Anjo Juliette, 4489. Alfa, mantenha Anjo Juliette, 4489. Alô, bom dia, tá 3179, na posição 3, centro da hotel, pronto para cópia São Paulo Guarulhos. 179, prepara a subida da El Guaracópia. Escuta. T04, confirme sua velocidade indicada. Tá na mínima, senhora, mínima e volta, na mínima velocidade. Porém, informe sua velocidade 250? Negativo, 210. Gente. Mestre. E o Mike Eco Delta, está autorizado a chamar na frente de trampa. Vamos lá, o Mike Eco Delta. Autoriza 5362, voa na patrulha de Tuna. Negativo, trip 5362, mantenha a chegada e descida para 4.000 pés. Atropelo, terceira chegada. Ajuste 1097, reduza para 2109. 2100. 3304, reautorizado descida nível de voo 050. 0503304 3259, reautorizado desse nível de voo 060. 372, assim que livre de táxi via Tátil, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, ajusta 1017, boa viagem, obrigado. Para 2009. 200 watts, 63. Da companhia autorizada, 09. 2 autorizada, deixa para 3.000 pés. 2, 3.000 pés. Roger, complete approach and contact tower 118.95. And contact tower 118.95, Ocean 6312. O 3.62, desça para 2.000 pés, livre LS, reporte no curso localizador, reduza para 1.809. Sol 80, desce para 2.000 pés, reporte no curso. Locked and runway inside, Q1H1017. Right now, Lindy, get down and doing green light check, but I don't have runway inside yet. And I call back when the runway inside, Ocean 6312. Roger. Guarulhos autorizado nível 320 via UPZulu 1-0 até bridge após UPZulu 1-6. Segue conforme a rota do plano de voo, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda após voa Motiva, Mike Oscar Tango Victor Alpha. 5463 transponder, controle 119.8. O 3179, autorizado São Paulo, Guarulhos, 320, Apesulu 10, Brinque e Apesulu 16. Roda pista 10, cor direita da El, Leda, Motiva. transponder 5463, controle 198. Fechamento correto, posição 03, confirma. Toma aqui, posição 3. Chame pronto para o posicionamento, 3179. 3179. Runway 10, wind 310 degrees, 1 knot. Clear to land the runway 10, Ocean 6312. Confirme autorização Galeão Gol. Gol 1961. Sente 1961. Confirma o ABT, não tem seu plano ainda. Tá pra 45, 11:45, eu vou checar com a empresa. Sente, graças. Localizador 5362. Teste completo do procedimento LS, emissor 8.95. 8.95, gente. Aerotax Gol 2095, CB 146, autonomia de 2 horas e 50, Terna Galeão. Seu localizador. 1372, condições de agilizar manobras e decolar sem autorizado? Ali mantém pistão 0, agilizando manobras com 1372. Torre Salvador, bom dia, 35362. 35362, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre. Continua, aguarda a pista livre, 62. Siga. Saindo do Guatemi, seguindo para Santiago, no litoral, próxima barra. Gente, o Yankee Romeo Tango. Tango. Cuidado. Pô 372, livre decolagem pistão no zero, vento variável com 2 nós. Luna 095, bom dia, continua corrigindo, mantém ponto de espera da 10. Esse vai manter ponto de espera. O 3859 apostilo pode prosseguir, vista mais estabilizada? Mas se voltou de dado descida no peso, tanto 3859. E 3859. Utilizado no INS 3304. Completando o procedimento LS, emissor 198, decimal 95, composto. 198, 95, obrigado, bom dia. Autorizado Brasília, nível 320, via Peso 17. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de subida Arbor, transição Elefa. 5470, transponder, controle 198. 72, bom dia, contato para a decolagem, autorizado subida nível de voo 370, subir mantendo, pista para sair da PUCA. 370 PUCA. Correto, chame pronto 01-6225. 6312, na escuta. 6312. F312, taxi via Juliet. Alpha Juliet, position 5. Alpha Juliet, position 5, Ocean 6312. Flip 5362, no solo 36, libera via Delta, solo 121, décima 1, dando passagem à aeronave da Avianca na Alpha. Sente da passagem ao Avianca 121, obrigado, bom dia. Só Apolo, bom dia, o 355-5361, na sua esquina, 62 na sua esquina. Aguarde um minuto. Apolo 3179, para a puxa, pega acionamento, posição 3. Check 3, pouso autorizado, pistão no zero, vento 020 graus com 3 nós. Trem baixado, checado, pouso autorizado, 020 com 3 nós, o TAN 3304. 2, cruzamento da Alfa, quilo, parte 3, atenda o sinalizador. Alfa, quilo, parte 3, atenda o sinalizador. 1093, tem condições de agilizar manobras e decolar assim que é autorizado? Seria o 095? Oi, Gino, bom, 1095, afirma. Afirma, beleza, 095. Gente, então após a passagem da aeronave da TAN na curtíssima linha, mantém agilizando manobras. Após o TAN e mantém agilizando, 095. Não tem informação aqui, eu vou entrar em contato com o centro, pedir para retransmissão. Aguardo, se possível, pagaria por. Muito obrigado. Controle, bom, 362. Chega para o controle. Seu microfone está aberto. Grata. Localizador 3859. Complexo para o procedimento LS, torre 198, decimal 95. 2195, obrigado. 8, libera via Fox, solo no 21, decimal 1. Direita é Fox 21, 04. No 095, livre decolagem, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Decolagem, 095. Táxi lento via Alfa, guardando para ingresso Juliette. Táxi lento via Alfa, guardando Juliette, então 3304. Salvador, bom dia, 3859, já está passando sim, atende pouso checado. TAN 3859, bom dia, livre pouso, estão no zero, vento variável com 2 nós. Livre pouso na 10, 3859. Aracaju, nível 070, informação Índia, aguarda coque. Ligou 095. Luna 095, bom dia, contato a decolagem, autorizado vir manter nível de voo 360 no perfil da seda da EL. 360, perfil da EL, gol 095. Luna 372, chame Recife, a frequência 125, decimal 45, caso negativo, 126, decimal 85, bom voo. 145, o que o senhor falou? 2, 11 e 4, 5? Afirma, foi o que foi informado, é 145. Gente, a DLA do plano repetitivo das 8h22, confirma. Afirma o gol 961, 8h22, falou. Ok, coordenação com o centro, guarda o corpo. Obrigado. Autorizaria a proa de morte lá pro 095? Somente a proa de Leda, Golo 095. Não entendi, confirme? Somente a proa de Leda. Leda, da presente, Golo 095. Salvador Azul, 4299. Azul 4299, número 2, copia informação índia, guarda. Alá. Para o táxi, está 3179, tem 225, 3 horas e 35, alterna galeão. 3859, no solo 42, libera via Fox, solo no 21, no decimal 1. Na Fox, 121, 3859. Ingresso Juliette, posição 02. Juliette 02, 04. Paulo Salvador, bom dia, está 3859. Está 3859, táxi via Alfa, Juliette, posição 03. Alfa Juliette para 03, 3859. Voo 1961 no solo. 961. Pronto, cópia. Para cópia. Galeão autorizado, 360 via Upper Zulu 10 até SMAP, segue conforme a rota do plano de voo. Decola da pista 10, primeira curva à direita. Subida da El, Leda, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. 5123 é o transponder, controle 119.8. Autorizado Galeão nível 360, Upper Zulu 10, SMAP. Rota 10, curva direita, percebida da El, Leda, Motiva, 5123, transponder, 19, controle, gol 961. Correto, chame pronto, confirme, tá no parte 3, 961? Afirmo, parte 3. Chama pronto, puxa o questionamento, gol 961. 961. Oscar Papagol, prossiga. Confere número 3 para cópia, eu acho que é para Golf. Azul 4299, na escuta? Prossiga, 4299, pronto, cópia. Oi, bom dia, tá 3179, tá pronto, a ponte espera da 10. 3179, bom dia, autorizado, ingresso de equagem, pistão no zero, vento variável com 2 nós. Livre alinhar e decolar, tá 3179. 5472 é o transponder, controle 119.8. Campinas autorizado nível 340 via Upper Zulu 10. Brick Upper Zulu 16. Decola 10 com curva direita da El Leda Motiva 19.8. Controle 5.402 em transponder azul 4299. Cortejamento correto, suposição 09, chama pronto 4299. 4299. Falou gol 1961, na posição de adicionamento 43. Gol 1961. Orgânico equipe solo chama táxi. Vai chamar pro táxi 961. Pro Romeu Lima, na escuta, para cópia. Aracaju autorizado, nível 070, via Golf 677. Decola da pista 17 com curva à esquerda. Desfio da saída Conde. Aciona 0260, controle 119.8. Uno 095, chame Recife, a frequência 133 decimal 25, caso negativo 133 decimal 95, com voo 2025 3395. Negativa, primária é 133 decimal 25 3325, e a secundária? 3395 3325 3395, obrigado. Netuno 5-2, plano voo autorizado nível 080, com decola pitão 1-0, curva esquerda, inicialmente no perfil de subida da Coral, curva à direita, corrijo. Curva à direita da pistão 1-0, perfil de subida Coral, inicialmente. Aciona 2652 e o controle 19-8, Netuno 5-2. Confirmando, 080, nosso plano foi 065, igual. O Netuno 5-2 corrigindo 065, é a cola da pista 1-0, curva direita, inicialmente corredor axé, restrito a 1 mil pés. 2652 ao transponder, controle 19-8. Então autorizado 065, a cola de colagem direita, corredor axé, restrito a 1 mil pés, transponder 2652, Netuno 5-2. Se quiser acionar, chama a TAC, o Netuno 5-2. Chamar a barricada. Voo 320 no perfil da saída da El. Sim, autorizado 320 no perfil da El, poderia voar direto Monte Branco. Ativa após 2000 pés, está autorizada para hoje Leda, o TAN 3179. Após 2000 Leda, TAN 3179. Patrão Bianchi, Romeu, TAN, me informa sua posição. Tango, Yankee, Romeu, Tango, controle. Para o táxi, o gol 961, no POB 1117, autonomia 3 horas e 30, alterna Campinas. Gol 961, táxi via pátio, Índia Alfa, teu ponto de espera, onde chama 2895, 1017, ajuste, boa viagem. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 2895, 1017, 961, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Bosta, Papagô, pronto, 4. Cruzado Salvador, Cidade Novembro, Índia, Papá, nível 080, decola da pista 197, com curva direita, perfil da Arbor, Elefa, 5467, transponder, controle 119.8. A gente confirma o pátio POB Autonomia. Estacionamento táxi de decolagem 2895 2017 e até a volta. Em Maranhão, chamando a todos?